Felix Mendelssohn Bartholdy. A beleza comunidade na variedade. Um programa de Gabriela Jesus. Thank you. Felix Mendelssohn Bartholdy. Segundo Reinaldo Hahn, o relâmpago que ilumina o abismo, foi um compositor do início do período romântico. As suas obras, cerca de 750, incluem sinfonias, concertos, música para piano, música para órgão e música de câmara. Nasceu em 1809, em Hamburgo, na Alemanha, na altura uma cidade-estado. Membro de uma família judia abastada, o pai de Mendelssohn, o banqueiro Abraham Mendelssohn, era filho do filósofo judeu-alemão Moses Mendelssohn. A sua família era proeminente na comunidade judaica-alemã. Até o seu batismo, aos 7 anos, na Igreja Cristã Reformada, Mendelssohn foi criado sem religião. A sua mãe, Lea Salomon, era membro da família Itzig e irmã de Jacob Salomon Bartholdy. Mendelssohn foi o segundo de 4 filhos. A sua irmã mais velha, Fanny, também demonstrou ter um talento musical excepcional e precoce, tendo recebido uma educação musical semelhante à do irmão, revelando-se uma compositora e pianista talentosa. Mendelssohn cresceu num ambiente intelectual. Visitantes frequentes vinham à sua casa em Berlim, para onde a família se mudou em 1811. Entre eles, artistas, músicos e cientistas como Wilhelm e Alexander von Humboldt, e um matemático, Peter Gustav Lejeune Dirichlet, com quem a irmã de Mendelssohn, Rebecca, mais tarde se viria a casar. O rapaz começou a ter aulas de piano com a sua mãe quando tinha 6 anos e, aos 7, foi orientado por Marie Bigot, em Paris. Em Berlim, todos os 4 filhos de Mendelssohn estudaram piano com Ludwig Berger, um ex-aluno de Mozio Clementi. Em 1819, Mendelssohn, inicialmente com a sua irmã Fanny, estudou contraponto e composição com Carl Friedrich Zelter, em Berlim. Esta foi uma influência importante na sua carreira futura. Zelter, quase certamente, foi recomendado como professor pela sua tia Sarah Levy, aluna de Wilhelm Friedrich Bach, o neto de Johann Sebastian Bach, e patrona de Carl Philipp Emanuel Bach, o filho deste último. Sarah Levy demonstrou algum talento como teclista e frequentemente tocava com a orquestra de Zelter, na Berliner Singakademie. Ela e a família Mendelssohn estavam entre os principais patronos desta sociedade. Sarah Levy juntou uma importante coleção de manuscritos da família Bach, que legou à Singakademie. Zelter, cujos gostos musicais eram conservadores, também era um admirador da tradição de Bach. Isso, sem dúvida, desempenhou um papel significativo na formação dos gostos musicais de Felix Mendelssohn, pois as suas obras refletem o estudo do barroco e da música clássica das gerações anteriores. As suas fugas e peças corais refletem uma clareza tonal e um uso de contraponto, que lembra de Johann Sebastian Bach. Mendelssohn provavelmente fez a sua estreia pública aos 9 anos de idade, quando participou num concerto de música de câmara acompanhando uma dupla de trompas. Foi um compositor prolífico desde cedo. Quando adolescente, as suas obras eram frequentemente interpretadas em casa com uma orquestra particular, entre a elite intelectual de Berlim. Entre os 12 e 14 anos, escreveu 13 sinfonias de cordas e uma série de obras de câmara para serem tocadas no salão da sua residência. A partitura de um quarteto para piano foi publicada quando ele tinha 13 anos. Em 1824, o jovem de 15 anos escreveu a sua primeira sinfonia para a orquestra completa, em Dó menor, opus 11. Aos 16 anos, Mendelssohn compôs um octeto para cordas em Mi bemol maior, obra que foi considerada como um ponto inaugural da sua fase de maturidade. Este octeto e a sua abertura para O Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, elaborada um ano depois, em 1826, são as mais conhecidas das suas primeiras obras. Esta abertura é uma peça não escrita deliberadamente para acompanhar uma encenação, mas para evocar em concerto um tema literário. A abertura foi um género que se tornou uma forma popular na música romântica. Em 1824, Mendelssohn estudou com o compositor e virtuoso do piano Ignaz Moscheles, o qual confessou nos seus diários que tinha pouco para lhe ensinar. Moscheles e Mendelssohn tornaram-se colegas próximos e amigos para toda a vida. O ano de 1827 viu a estreia e única apresentação durante a sua vida do Singspiel, Dió Resaites Camacho, O Casamento de Camacho, inspirado em Dom Quixote, de Cervantes. O fracasso desta produção deixou-o pouco motivado para se aventurar novamente no género. Além da música, a educação de Mendelssohn incluiu arte, literatura, línguas e filosofia. Tinha uma particular predileção pela literatura clássica e traduziu a comédia Andria, de Terêncio, para o seu tutor, o filólogo Carl Wilhelm Ludwig Heise, em 1825. Heise ficou tão impressionado que publicou em 1826. Esta tradução qualificou Mendelssohn para estudar na Universidade de Berlim, onde, de 1826 a 1829, assistiu a palestras sobre estética de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sobre história de Eduard Gans e sobre geografia de Karl Ritter. Thank you. Em 1821, Zelter apresentou Mendelssohn ao seu amigo e correspondente, o escritor Johann Wolfgang von Goethe, então com 70 anos. Mendelssohn foi convidado a encontrar-se com Goethe em várias ocasiões posteriores, musicando vários dos seus poemas. Entre outras composições inspiradas por poemas de Goethe, constam a abertura Mar Calmo e Viagem Próspera, Opus 27 de 1828, e a cantata Die Erste Walpurgisnacht, A Primeira Noite de Walpurgis, Opus 60 de 1832. Em 1829, com o apoio de Zelter e a assistência do ator Édouard Devrien, organizou e conduziu uma apresentação em Berlim da Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach. Quatro anos antes, a sua avó, Bela Salomon, deu-lhe uma cópia do manuscrito desta obra-prima, naquela época quase esquecida. A orquestra e o coro para a apresentação foram fornecidos pela Berlin Singakademie. O sucesso desta apresentação, uma das poucas desde a morte de Bach e a primeira fora de Leipzig, foi o evento central no renascimento da música de Bach na Alemanha e, eventualmente, em toda a Europa. A iniciativa proporcionou a Mendelssohn uma ampla aclamação aos 20 anos. Nos anos seguintes, Mendelssohn viajou pela Inglaterra em 1829 e durante a década de 1830. Visitou Viena, Florença, Milão, Roma e Nápoles, lugares em que se encontrou com músicos e artistas residentes ou de passagem. A experiência desses anos no estrangeiro contribuíram para algumas das suas obras mais famosas, como a abertura, as Hébridas, a Sinfonia número 3, escocesa, e a Sinfonia número 4, italiana. Thank you. Thank you. Thank you. Com a morte de Zelter em 1832, Mendelssohn tinha esperança de sucedê-lo como maestro da Singakademie. Foi preterido para o cargo em 1833, talvez devido à sua juventude, do receio dele poder introduzir polémicas e inovações ou ainda pela ascendência judaica. Após essa rejeição, Mendelssohn dividiu, nos anos seguintes, a maior parte do seu tempo profissional entre a Grã-Bretanha e Düsseldorf, cidade em que, no ano 1833, foi nomeado diretor musical do Festival de Música da Baixa Renânia, o seu primeiro cargo remunerado. Renunciou ao cargo no final de 1834. Sucederam-se ofertas de Munique em Leipzig para cargos musicais importantes, mormente a direção da Ópera de Munique, como editor do Allgemeine Musikalische Zeitung, o prestigioso jornal musical de Leipzig e a direção da Orquestra Gewandhaus desta cidade. Aceitou esta última incumbência em 1835. em Leipzig, concentrou-se no desenvolvimento da vida musical local, trabalhando com a orquestra, a ópera, o coro de São Tomás, do qual Bach foi diretor, e outras instituições corais e musicais. Os concertos de Mendelssohn incluíam, além de muitas das suas próprias obras, três séries de concertos históricos, com obras do século XVIII e uma série de peças dos seus contemporâneos. Recebeu numerosas ofertas de música de compositores emergentes e aspirantes, entre eles Richard Wagner, que enviou a sua primeira sinfonia, cuja partitura, para desgosto de Wagner, Mendelssohn perdeu ou extraviou. Revivou também o interesse pela música de Franz Schubert. Robert Schumann descobriu o manuscrito da Nona Sinfonia de Schubert e enviou a Mendelssohn, que prontamente a estreou em Leipzig, a 21 de março de 1839, mais de uma década após a sua morte. Quando Friedrich Wilhelm IV chegou ao trono prussiano em 1840, com ambições de desenvolver Berlim como um centro cultural, com o estabelecimento de uma escola de música e a reforma da música para a Igreja, a escolha óbvia para liderar essas reformas foi Mendelssohn. Mas ele estava relutante em assumir a tarefa, especialmente devido à forte posição ocupada em Leipzig. No entanto, passou algum tempo em Berlim, compondo obras sacras como o Die Deutsche Liturgie e, a pedido do rei, para produções de Antígona, uma abertura e sete peças datadas de 1841, e Édipo em Colono, de 1845, duas tragédias de Sófocles. Sonho de uma Noite de Verão, de 1843, e Athalie, tragédia de Jean Racine, de 1845. Mas os fundos para a escola nunca se materializaram, e muitas das promessas financeiras dos títulos e programação de concertos da corte foram quebradas. Isso foi a desculpa para regressar a Leipzig. Em 1843, Mendelssohn fundou uma grande escola de música, o Conservatório de Leipzig, a Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy, persuadindo Ignaz Moscheles e Robert Schumann a se juntarem a ele. Outros músicos proeminentes como Ferdinand David, Joseph Joachim e o teórico musical Moritz Hauptmann juntarem-se à equipa. Após a morte de Mendelssohn em 1847, a sua tradição musicalmente conservadora foi continuada quando Moscheles o sucedeu como diretor do conservatório. Visitou várias vezes a Grã-Bretanha, conhecendo a Rainha Vitória e o seu marido, o Príncipe Alberto, ele próprio um compositor que admirava muito a música de Mendelssohn. O oratório Elijah foi encomendado pelo Birmingham Triennial Music Festival, estreado em agosto de 1846, no Town Hall de Birmingham. Foi composto para um texto alemão, traduzido para o inglês por William Bartholomew, autor que escreveu e traduziu muitas das obras de Mendelssohn durante as suas estadias neste país. Visita à Grã-Bretanha em 1847, Mendelssohn foi o solista no concerto para o piano número 4 de Beethoven e conduziu a sua própria sinfonia escocesa diante da família real. Esta última viagem agravou a sua já debilitada saúde. A morte da sua irmã Fanny, a 14 de maio de 1847, causou-lhe ainda mais sofrimento. Menos de 6 meses depois, a 4 de novembro, aos 38 anos, Mendelssohn morreu em Leipzig após uma série de derrames cerebrais. Para além de compositor, Mendelssohn gostava de desenhar e de pintar com aquarelas. Era frequentemente retratado como um homem equilibrado, feliz e de temperamento sereno. Casou-se com Cécile Charlotte-Sophie Jeanrenaud em 1837, a filha de um clérigo da Igreja Reformada Francesa. O casal teve 5 filhos. Karl, Marie, Paul, Lili e Félix Auguste. O segundo filho mais novo, Félix Auguste, morreu em 1851. O mais velho, Karl Mendelssohn Bartholdy, tornou-se historiador e professor de história nas universidades de Heidelberg e Freiburg, tendo falecido numa instituição psiquiátrica nesta última cidade aos 59 anos. Paul Mendelssohn Bartholdy foi um químico famoso e pioneiro na fabricação de corante de anilina. Marie casou-se com Victor Benneck e viveu em Londres. Lili casou-se com Adolf Walsh, mais tarde professor de Direito na Universidade de Leipzig. Thank you. Mendelssohn tornou-se próximo da soprano sueca Jenny Lind, que conheceu em outubro de 1844, mantendo com ela uma relação que poderá ter sido amorosa. Trabalhou com Lind algumas vezes, tendo começado uma ópera, Lorelei, para ela, inacabada na data em que o compositor morreu. O regime nazi, devido à origem e religião de Mendelssohn, proibiram a interpretação e publicação das suas composições. A estátua de bronze de Mendelssohn, esculpida por Clemens Boucher, e colocada no exterior da ópera de Düsseldorf, também foi removida e destruída pelos nazis em 1936. Não conseguiram expurgar Mendelssohn completamente da cultura alemã. Quando Richard Strauss foi convidado a escrever uma nova partitura para O Sonho de uma Noite de Verão, ele respondeu que não poderia melhorar a música de Mendelssohn. Este programa teve locução de Lara Regueira e José Alves. Realização de Gabriela Jesus.